Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. O Central do Sertanejo está chegando no seu rádio. Que maravilha! É muito bom saber que você está aí do outro lado ouvindo a gente, esperando começar o melhor do sertanejo no seu rádio. Muito sertanejão, muito sertanejo universitário, a partir de agora, na sua rádio preferida. Essa emissora que é líder em audiência. Prazer, sou Silvio Ferraz e te faço companhia a partir de agora com uma hora de sucessos. Muita música boa vai passar por aqui. Hoje, quarta-feira, meiozinho de semana, dia 17 do mês de dezembro, tá chegando Natal e eu já desejo pra você, pra toda a sua família, pra todo mundo, um Feliz Natal! E que 2015 venha com muita paz, com muita saúde, com muito amor! Olha, pra começar o nosso programa de hoje, eu já venho aí no clima do Natal, trazendo a dupla João Neto e Frederico, pra não ser triste. Central do Sertanejo. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Sertanejo. É um tal de zum zum zum, a meia me rodeando, dizendo que é o King, dizendo

sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Eu não sou freeboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Eu não sou freeboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta. Sou um gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão. Quarto boné da Tom John, topo de uísque na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Não frequenta academia, mas as top pira em mim. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Eu não sou freeboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do gordinho. Eu não sou freeboy, mas tô na moda. Gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Eu não sou freeboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do gordinho. Eu não sou freeboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta. Sou um gravação gostoso, sou o rei do paredão. Bato o boné da John John, bato de uísque na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Não frequenta academia, mas as top pira em mim. Eu não sou freeboy, mas tô na moda. Sou gado, eu sou gostoso e tô na moda. Simbora! Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso! Gabriel Gava, marcando presença com todo o swing nessa música, ficou muito bacana. Passou também Fiduma e Zeca, que susto! E Felipe Abraão, participação do grupo Haas, Safadinha! Muito bom esse programa de hoje, né? E tá só começando. Vem aí o segundo bloco com muito mais música, muito mais energia positiva. Central do Sertanejo na sua quarta-feira. Já tô voltando. Não desligue o seu rádio, não mude de estação, porque eu já estou chegando com muito mais. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta na sua quarta-feira. Hoje, dia 17 de dezembro do ano de 2014. Aonde você estiver, tá em casa. Que bom, tá no carro, que beleza. Tá trabalhando, bom trabalho pra você. Olha que maravilha, ouvindo Central do Sertanejo fica bem melhor, né, gente? Vamos combinar, esse programa é ou não é? Bom demais! Vamos com Fred Liel e Fernando Sorocá. Sertanejeiro. Sou sertanejeiro. Central do Sertanejo. Eu sou sertanejeiro. Eu sou sertanejeiro. Eu sou sertanejeiro. Oh, oh, oh. Todo dia, não tem hora. Pode me chamar que eu vou, eu vou. Na batida da viola. Pode me chamar que eu vou, eu vou. O som do Brasil é sertanejo. Carnaval na Copa e no rodeio. Toca lá em casa e no mundo inteiro. Eu sou sertanejeiro. E vem! Eu gosto de balada sertaneja. Eu gosto de churrasco e de cerveja. Eu, se me der pinga eu mando no peito. Eu sou feliz assim, eu sou sertanejeiro. Eu gosto de balada sertaneja. Gosto de churrasco e de cerveja. Eu e universitário, Artião Carreiro. Toca no meu carro, eu sou sertanejeiro. Vem comigo, sertanejeiros Fernando e Sorocaba.